Panorama Agrícola para 18 de outubro de 2013, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua cheia, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola de 18 de outubro. Um abraço para você. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: mais fere a palavra do que a espada. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere no boletim do SC Rural formatura de jovens rurais. E no Alimento e Companhia, leite bom para todas as idades. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e também na Sky, canal 104. Dica do dia. No trabalho você não tem controle sobre o comportamento dos outros, assim terá de decidir se vai viver com a situação ou fugir dela. No caso de muito desconforto, a opção pode ser mudar de área ou buscar outro emprego. Se os seus valores não são os mesmos da empresa em que você trabalha, melhor mesmo é procurar um novo empregador ou abrir o seu próprio negócio. É hora das notícias. Pequenos produtores rurais de Biguaçu, que produzem aipim congelado, farinha de mandioca e carvão vegetal, vão poder agora comercializar os seus produtos em embalagens próprias. O material está sendo produzido pela Associação dos Agricultores Familiares da Roça do Toco, de Biguaçu, que promoveu um encontro entre produtores para comemorar a impressão do primeiro lote de embalagens. Produzidas de forma participativa, as despesas foram divididas entre os agricultores associados da Associação da Roça de Toco. As embalagens destacam em seu desenho o conhecimento tradicional associado à forma de produção artesanal dos produtos, carvão vegetal, aipim congelado e farinha de mandioca. Os recursos para a produção em série das sacolas foram financiados pela FAPESC por meio do projeto Rede Sul Florestal, coordenado pela EPAGRE. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Conversamos no programa de hoje com o professor da Unisul, Luiz Guilherme Buchmann, que é engenheiro agrônomo e mestre em tecnologia de alimentos, fez o seu mestrado na área de controle de qualidade do leite. Professor, qual é a importância do leite para o ser humano? O leite, até hoje, ele é mantido muito em debates, digamos assim, porque algumas pessoas alegam que o leite é feito para filhotes, né? Que então não teria por que adultos tomarem leite. Mas isso é uma inverdade, uma vez que é uma fonte proteica de baixo custo e é um alimento completo. Isso é, ele possui todos os aminoácidos necessários, digamos assim, para a alimentação. Então, a própria Organização Mundial da Saúde, ela prevê como recomendação o consumo diário de leite para todas as faixas etárias. Então, é um alimento completo que pode e deve ser ingerido por todas as pessoas como uma melhoria, então, nutricional e suprir principalmente populações que tenham problemas de ingestão de proteínas, né? Pessoas de menor poder aquisitivo, porque o leite é um alimento considerado barato frente, se a gente for comparar, por exemplo, a outros alimentos proteicos como a carne, né? Correto. E qual a quantidade ideal por dia, Guilherme? A Organização Mundial da Saúde recomenda até 400 ml. Agora, a gente tem que cuidar muito também, que seria um copo e meio, no caso, né? Mas a gente tem que cuidar muito também que existem pessoas que têm uma certa limitação em relação a intolerância à lactose, que daí já seria um outro problema, que todos nós somos, de um maior ou menor grau, intolerantes à lactose. né? Isso vai depender da quantidade que a gente consome. Conforme a gente vai envelhecendo, vai crescendo, o organismo vai digerindo menos a lactose, digamos assim, e isso também vai se dar de acordo com a quantia de leite que a gente consome. Então, se você ficar muito tempo sem consumir leite e passar a consumir leite de um dia para o outro, você vai sentir, porque o teu organismo não está preparado para assimilar, então. Lactose é o açúcar presente dentro do leite, certo? Então, mas o ideal seria pelo menos um copo por dia. Perfeito. E quais são os principais aminoácidos ou as principais proteínas do leite? A principal proteína presente no leite é a caseína, né? Que é uma proteína extremamente útil dentro da indústria de alimentos, justamente porque é dela que deriva o queijo, iogurte, todos os subprodutos. Agora, ela é, em termos de aminoácidos, o leite é considerado um alimento completo, isto é, ele possui todos os aminoácidos essenciais. O aminoácido essencial é aquele considerado que o nosso organismo não é capaz de produzir, isto é, que eu não vai transformar a partir de outros. Então, eu preciso ingerir dentro da alimentação. Então, o leite possui todos os aminoácidos, por isso que ele é considerado completo. E qual é a função do aminoácido no ser humano? Nós trabalhamos, digamos assim, nossa máquina, o nosso organismo, ele é feito de vários pedacinhos, né? E seriam, então, a estrutura do nosso corpo. Nós somos feitos de proteína. É o que dá, se a gente comparasse com o carro, é toda a lataria do carro, seria então a nossa proteína, os ossos, os músculos. E para formar esses ossos e músculos, nós precisamos ingerir de outros seres, de outros alimentos. Então, nós ingerindo o leite, ingerindo outros produtos proteicos, como a carne e os ovos, o nosso organismo desmonta essas proteínas em pequenas porções, que são os aminoácidos, né? Se fosse como um quebra-cabeça, um Lego, e depois sintetiza novamente, formando aqueles aminoácidos, aquelas peças do nosso organismo, aquelas proteínas que nós então necessitamos para formar. Então, tanto na formação de tecidos, como crianças em desenvolvimento, por isso a importância da alimentação do leite, desde o leite materno, né, para a criança, como reparação de tecidos. Então, substituição das células que vão morrendo e também regeneração no caso de um acidente, de um corte, de uma machucadura, de uma fratura. Isso tudo, então, é reposto por esses aminoácidos que a gente ingere. Professor Luiz Guilherme Buchmann, há alguma diferença básica entre o leite materno, o leite de vaca e o leite de cabra ou de ovinos? Sim, todos os leites, eles têm várias, a composição diferencia em quantidade de gordura, quantidade de minerais, quantidade de água, vai mudar de um leite para o outro, certo? O da vaca, a gente está bem adaptado porque é um leite que se assemelha bastante ao leite humano, mas sim, não é igual. Deixar bem claro isso, inclusive o leite humano ele é bem mais açucarado, né? Nós temos alguns outros leites, por exemplo, como os leites dos animais domésticos, cachorro, gato, são bem mais gordurosos. Então, de acordo com o leite da espécie, o leite muda, mas todos têm a mesma função, isto é, nutrir o organismo de uma forma líquida, com todos os aminoácidos essenciais que promovam, então, o desenvolvimento da estrutura do corpo das pessoas que estão, então, consumindo. Como todo alimento proteico tem essa mesma função plástica no organismo, então. Correto. Conversamos com o professor Luiz Guilherme Buchmann, professor de Gastronomia e Turismo da Unisul, engenheiro agrônomo e mestre em Tecnologia de Alimentos. Professor Guilherme, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado. Estou sempre à disposição também. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Jovens rurais de todo o estado estão concluindo suas capacitações pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural, o SC Rural. Em São Joaquim, o curso em Liderança, Gestão e Empreendedorismo, promovido pela IPAGRE e o SC Rural, formou 24 jovens dos municípios de São Joaquim, Urupema e Bom Jardim da Serra, sucessores de propriedades rurais que tiveram a oportunidade de melhorar significativamente os conhecimentos sobre a sua atividade principal, a cultura da maçã, e sobre outros fatores relacionados à cadeia produtiva da fruta, visando geração de renda e compromisso com a preservação ambiental. Também na região de Itajaí, recentemente, 25 jovens concluíram o curso e apresentaram seus projetos para técnicos da IPAGRE e também para suas famílias. O SC Rural vai capacitar, ao longo de 2014, mais jovens rurais em todo o estado, nos centros de treinamento da IPAGRE. Se você é jovem rural, procure um escritório da IPAGRE e informe-se sobre o curso para jovens rurais. É o Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.